sobe, ela sobe. Lutei tanto por ti, dei tudo de mim, mesmo assim não te consegui.

navio, uma vaca brava, seu ao caminho. Junto ao pendurado fazia uma saca, uma bicicleta, nos chifres da vaca. Corre, corre, corre, meu meu ceguinho a dar aos pedais. Na segunda etapa apareceu um foguete para a frente dos mães. Uma torreira da linha sem tapar de braço com uma bicicleta. No lugar da taça levou uma só para chegar à meta. Chegar. Estava debaixo d'água, indo a pedalar. Corre, corre, corre, o meu ceguinho a dar aos pedais. Na terceira etapa apareceu um foguete à frente dos mais. Uma torreja linha cinta para os braços com uma bicicleta. No lugar da taça, ela bomba só para chegar à meta. Chegar.

bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. Não te des respeito ao amor. Sempre me faz todo o pior. Só do que é bom me é pra cima. Olha por mim. Não me deixa dar nenhum passo errado. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha vida.